Lição 17. Mudança de casa. 1. Waschmaschine. A máquina de lavar roupa. Herd. O fogão. Kühlschrank. O frigorífico. Staubsauger. O aspirador. Regal. A estante. Lampe. O candeeiro. Sofa. O sofá. Stuhl. A cadeira. Schrank. O armário. Computer. O computador. Schreibtisch. A secretária. Wir stellen. Pomos. Stellen Sie. Ponham. Arbeitszimmer. O escritório. Bleiben. Ficar. Vorsicht. Cuidado. Fallen. Cair.